Salvador Rio 5973. Decolada aos 49, chame o controle 198, boa viagem. Obrigado, bom dia. Salvador, Rio 5973. 973, chegada a Mari, desse mantém o 050, vigilância. Descendo para o 050, Rio 5973. Controle, bom dia, Web 5808. 5808, bom dia, suba ao 340, saída Momo, vigilância. Vigilância, 340, saída Momo. Salvador, outra 3171. 3171, sou centro do tráfego, número 2 para cópia. Aguarde só um instante. Positivo, não, sou escuta. Tá 3201, decolagem autorizada 00, vento 1 no 40 graus, 5 nós. Decolagem, tá 3201. Pegou o oficial, tá pronto pra cópia? Pronto. Ilhéus, autorizado inicialmente nível 080, via Golf 677, decola da pista 17, subida coral, curva à direita, 198 é o controle, e o transponder é o 0263. Oscar Golf Serra, chame para ingresso na pista no 7, está correto o cotejamento. Golf Serra, ok. Pista para 2000, livre LS, 1013. Ajuste, reporte localizador no 607. Ok, para 2000 pés, camarada localizador, gol no 607, com 1013. Gol no 897, complete final ILS, torre 118.6. 98, bom trabalho. Trulha. Prossiga. Complete LS, chame a torre 118.6. 18.6, bom dia. Bom dia. Salvador, bom dia. Gol 1897, uma mesa externa, baixar para lá. Tente, gol 1897, continue na aproximação, aguarde a autorização de pouso. Aguardando. Romeu Golf Victor, iniciei de imediato. Autorizado, decolagem pista 35. O vento 140 graus, 5 nós. T201 da EL, subiu até 360, vigilância. É, vigilância, tá 3201. Oscar Golf Sierra, autorizado táxi via 17, chame alinhado e pronto. O gol no 897, tráfego à esquerda já decolou, não interfere com seu pouso, tem o pouso autorizado na 10, 140 graus, 5 nós do vento. Ciente no 897, livre pouso. O Romeu Golf Victor decolou aos 5-3, chame o controle agora, 198, boa viagem. Valeu, amigo. Obrigado. Bom dia. Boa 11 horas, 14 milhas, rumo Nordeste, passando 070 para 050, bike 727, cargueiro da Rio. Quilos do Lula, paciente. Controle, muito bom dia. Do Papatango Romeu Golf Victor, decola na sua escuta. Romeu Golf Victor, mantém a proa de decolagem, após passar 2000, voe direto Momo. Positivo, mantenha a proa de decolagem, após passar 2000 direto Momo, Romeu Golf Victor. Acione 5104. Positivo, Guarulhos 30, 360 Guarulhos, via rota, PDF 50, cola 10, curva direita da El, Leda Bideve, PDF 50, controle 198, transponder 5104. Correto, chame pronto no portão 7, 3 ou 7 horas. 171. 3517, chegada Bonf, se mantenha 4000 pés, 1003, ajuste, vigilância radar. 4000 pés autorizado, 1003, ajuste, voltar 3517. Libera a recepção da carta, o Romeu Golf Vitor? Liberado, Romeu Golf Vitor. Obrigado. Rio 5973, pode prosseguir para a descida? Estou mantendo 5000 aguardando. O tráfego está agora 5 milhas, sua posição 2 horas. Ciente, aguardando, Rio 5973. Quero Zulu, bom dia, está pronto a cópia? Autorizado, Aracaju 090 nível, Golf 677 aerovia, pista 17 decola, curva à esquerda, subida Conde, 198 é o controle, e o transponder, acione 0264. 0264 é o transponder autorizado, 090 para Aracaju, decola 97, curva à esquerda, saída Conde, vamos detectar a 277, controle 198. Correto, cortejamento, está livre acionamento e chame táxi, Zulu. Está livre, chame para ingresso na 17, Zulu. 1897, Solô, ao 56, libera a direita e chame o solo agora, em 1219, bom dia. 219, boa. Está 3171 na escuta da torre? Gente, o Oscar Golf Sierra, mantenha a posição, devido a um Boeing da Gol que já passou o externo. Aguarde só mais um instantinho para ser a colagem. Previsão, 1 minuto e meio. Oi, Salvador, bom dia, Gol no 607. Não, passou o Índia Sierra, vai estar cercado. Gente, o Gol no 607, livre pouso na 0, 140 graus, 5 nós. Gente, Gol no 607, obrigado. O 317 afirmativo, chame agora o solo, 1219, para o pushback. 29, obrigado. Torre, Gol 997, voltando. Prossiga. Chamou o solo, não obteve resposta. Ciente, Ciente, faça uma nova tentativa, por gentileza, como Nash. Confirmando a frequência, 219. Isso. É o 0855. Copiado, 0855, o Lima Quilo Zulu. Lima Quilo Zulu. Valido. Oi. Santucci, um abraço. Ô Santucci. 5808, chame Recife 125, 45 Atena 12685. 2545 2085, obrigado, bom dia. O Gol no 607 para cheque do equipamento, como recebe o vento a indicação na aeronave? Tá normal também. Ok. Vitor, informe estimado de pouso em Lençóis. 0840, amigo. 0840, obrigado. Reporte estabilizado no curso localizador. 2000 pés, vai reportar estabilizado 3597. 5973, interceptando o localizador. E o 5973, complete final LS, chame a torre 118612. 118.6, Rio 5973. 40 graus, 5 nós. E aí, Salvador, bom dia, Rio 5973. Torre, Salvador, Rio 5973. Bom dia, Rio, para ter aproximação, informarei pista livre. Aguardando pista livre, Rio 5973. Prossiga. Ali mantenha transporte enfermo? Suficiente. Gol no 607, salão 59, direito no 21.9. Direito 219, gol 1607, bom dia. Olha o 3201. 607, Alfa Juliette, portão 05. Alfa Juliette, 05, 1607. Estou no 40 grau, 59. Livre, posto, 59, 3 da Rio. 325, obrigado, bom trabalho. Controle, bom dia, o Oscar Duplo, Serra decolou, no momento 0263 acionado. Isso, para a cópia. 5722, chame Sol em 1-2-1-9 para a cópia. Obrigado. Acionado, Golf Serra. Golf Serra, submanteu 080, vai Coral. Para 80, Coral, Golf Serra. Da saída Momo, Alfa, Zambi. O controle em 199.80, transponda 5115. Conforme Brasília, 320, decola 10 para a curva à esquerda, saída Momo, eu não copiei a transição, transponda 5115. Momo, Alfa, Zambi. Momo, Alfa, Zambi, obrigado. Tchau, puxa, Caramelo. Sim, acionaremos. Firma a mensagem, por favor, para o Rio 5903. Solo 03, direito no 219. Para a direita, com o solo Rio 5973, 1219. Que eu uso luz, decola ao 03, chame controle 198, bom voo. Grato, bom dia, por favor. Salvador, bom dia, o Estilo Zulu. Seguido Zulu, suba o 090, sai da Cone. Autoriza a conta direto. Controle Esquilo Zulu. Prossiga, Zulu. Autoriza a conta direto. Direto conde. Zulu. Salvador, bom dia, Sideral 997. Bate. Olha esse que no Zulu, falta em cancelamento, fique ao seu litoral. Mantém 1.500 pelo litoral? Se o senhor autorizar. Afirmativo, está autorizado, seu plano modificado aos 05, prossiga agora em condições visuais, a 1.500 pés. Informe-se estimado para o através da posição Conde e o estimado de pouso em Aracaju, Kilo Zulu. Aos 35 em Aracaju, 02. Salvador, bom dia, Sideral 9970. Sideral 9970, acione identificação, chegada a mar e desça até o nível 050. Mar 050, Sideral. Ok, o Esquilo Zulu, Conde aos 35 e Aracaju aos 02, mantenha 1.500 pés pelo litoral, reporte 20 milhas fora, informando que eu estou sem a indicação do seu modo Charlie. Recebe agora o Charlie do Esquilo Zulu. Controle Santos 3153, bom dia. Bom dia, Santos 3153, aciona identificação, chegada bom, desça até o nível 040. Ajuste no 013. Chegada bomba, autorizado 040 para o 13153. Esquilo Zulu informa que já recebeu a indicação do modo Charlie. Grato. Alô, Sideral 9970, desvia à direita, para 090. 90, quantas milhas? Mais 10 milhas, mais ou menos. Ok, está autorizado. Desvia à direita, 10 milhas. Tem um tráfego em sua posição 1 para 2 horas, 27 milhas no rumo oposto. Passando 50, ascensão ao 085. Ok, Sideral. Estabilizado no ILS, está 3. 35 no 7, 2 milhas e meia para externo, torre 1-8-6-12, bom pulo. 1-8-6-12, obrigado. Oscar Golfo Serra, Salvador. Assistido. O senhor está prosseguindo para Ilhéus no 085 ou no 080? 080. Ok, gente. Agora já está retornando projetado. Sente. Tony Salvador, bom dia. Tá 3597, final de ALS, baixado, travado. Para o táxi Sultan 3171, estamos com 189 a bordo. Autonomia 3 horas e 38, alterna Talion. Só 3171, tem táxi autorizado via Juliette Alfa, no ponto de espera da 10, chama a torre, e 118, nesse momento, altitude 0013. Positivo, Juliette Alfa, torre 1860 e 1003 no altímetro 3171. Salvador, bom dia, está 3890, ciente da Golf. 3890, formação de foco autorizado em Salvador, Recife, 330, Opero 58, decola 90 esquerda, Pucca, transmissão Aracaju, saída, controle 119, direcional 80, transponder 5117. Autorizado 330, Opero 58, Pucca, Aracaju, 198, 5117. 3890, puxa o Manaus, 3 Salvador, muito bom dia. Céu Azul 4149, tem informação Golf. Quando possível, solicitar autorização para Campinas, viu? 360. Afirmativo, Azul 4149, tem autorizado Campinas, 360. Decola no zero direita, da Leda Bridge, em Bridge, intercepta pelo 16. Controle 119, decimal 80, transponder 5127. 3A Campinas, nível de voo 360, decola da 10, curva direita, Dael, após voa Leda, Bride, Aperzulu 16, controle em 198, aciona 5127, Azul 4149. Afirmado 5127. Afirmo 5127. Chamada puxa e reparamento, vamos bater 4-9. O portão 1 vai, quando possível, 4-9. Tá, 1-2-8, décima 8. Cícero, agora 2-8-8, muito obrigado, irmão, bom dia. Bom dia. Lima, Quilo, Zulu, Salvador. Entra, 2-1-9. Direita, 1-2-1-9, tá 3-5-9. 1-2-8, 7-8, informação em alerta. Lima, Quilo Zulu, muito bom dia. Prossiga o Quilo Zulu. Ok, Quilo Zulu, no atraso para reportar do setor, frequência livre para coordenação. Se no através de Conde não tiver mais contato com este controle, vai chamar a Aracaju na frequência 120-30, bom dia. Obrigado, senhor, bom dia. Sam 3153, informe velocidade. 2509, Sam 3153. Vicente, Sam 3153. Bom, espera pronto 3171, tá? 3171 tá pronto? Positivo, pronto. Alim decola pista 10, vento no 40 graus, meia dúzia nós. Alim decola pista 10, tá 3171. Realizador Sideral 9970. Sideral 9970, chame torre 1 Norte 16. Tá, 3153, desça para 2000 pés, autorizado, final do procedimento ILS X-Ray, reporte estabilizado no localizador. 2000, reportará, tá, 3153. Reporte passando marcador externo. Reportarei. Web 5722, está pronto para o táxi? POB 130, alterna com fins, com 4 horas e 30 minutos. Web 5722, taxa atualizada à direita, via Índia Alfa. No ponto de espera, zona 0, chama torre 118, decimal meia dúzia. Altímetro 10, 103. 1013, livre táxi à direita, Índia Alfa, quando pronto, 118.6. Patão, Guaxa Golf Terra, cheque seu modo Charlie. Yeah. Ainda não, Guaxa Golf Terra. Pouso pista 10, vento no 40 graus, meia dúzia nós. Livre pouso sideral, na verdade, são 3171, decola 17, chame controle 198, bom voo. 198, obrigado. Torre, Salvador, bom dia, web 5722, ponto de espera está pronto. O objeto 5722, mantém a posição. Certo, mantém. Suba até nível de voo 360, saída da EL. Saída da EL, 3171, possibilidade de voar direto da EL. Chão 3171, autorizado. Autorizado direto da EL, 3171, tá. Total 9990, a ser identificação, autorizado chegada a Malideta, tem nível de voo 050. Seis, total 9990. Oscar Golf, você não recebe seu modo Charlie ainda. Tá 9990, informe velocidade. A Lima tem web 5722. 2509.